Tango Sierra Hotel Yankee. Calling SPN 980 with you, I'm an iOS, runway 10. 980 is still, correction, I have in sight now on final, QNH 1020. Continue approach, report when you have landing gear and unlocked runway sight, 980. Gear down, runway in sight, American 980. American 980, you're clear to land runway 10, wind is 140 degrees, 11 knots, the runway is humid. American 980, clear to land, runway 10. Yankee potential is Cortesia. Adicional 6570, desça para 3000 pés, ajuste no 020. 3020, adicional 6570. 1897, desça para 4000 pés. Para 4000, confira em 5897. 19085, desça para o nível 050. Senhor 17, ou o senhor desejaria declarar no 0? 17 então autorizado, continua a curva direita da Eule da Elias. Copiado, autorizado o acionamento e o táxi aí. Muito bom dia, o MR5808, nível 3.0, a Brasília. Copiado 5808, aguarde para a cópia, Golfo correto. Bom dia, voo número 07, final, ILS X-Ray, Cabaixar Travador, Avenida Índia Serra. Bom dia, voo número 07, tráfego ainda não avistado, ajuste no 020, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde autorização no 607, aponte avistando, por gentileza. Agora autorização é aportar avistando, voo número 07. Sete no 5, completa a aproximação, chama agora a torre 386, bom pouso. Torre 386, igual no 7 no 5. Opção 6570, desça para 2000 pés. Informe no localizador. 2000, chama no log, 6570 da área. Bom dia, no 7 no 5, é o número 3 para pouso, continua a aproximação, aguarde a autorização no 7 no 5. Número 3, aguardando, no 7 no 5. American 980 on the ground at 5-4, vacate the runway in the next intersection to your right. The nuclear taxi via Alpha, hold short taxi Juliet on this frequency, American 980. American 980, stand this frequency, next right turn, taxi on Alpha. Yankee autorizado alinhar e manter pista no 7. O controle acabou de me solicitar a subida coral para o senhor. Coral com curva à direita da colagem pista no 7, Sierra Hotel Yankee. Yankee 07, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso e até a nave na pista, senhor. Continua aguardando a autorização, Yankee 07. American 980, please report runway vacated. American 980, we are vacating runway at this time. 07, vento no 50 graus, 119, ajuste no 020, pistão no 0, úmida, o senhor tem pouso autorizado, pistão no 0, voo no 607. Teve pouso no 0, voo no 607. We have vacated runway, American 980. Roger 980, report holding short on taxiway Juliet, sir. Holding short, report holding short on taxiway Juliet, American 982. O Sierra Hotel Yankee tem condições de decolar imediato? que tem livre decolagem, pistão no 7, vento no 50 graus, 109, ajuste 1020, até a terceira turbulência do Gol, acabou de cruzar a pista no 7, senhor. Isso é bom. Gol no 607, no solo aos 56, libera a pista, próxima interseção à sua direita. Táxi aprovada via Alfa, chama ingresso táxi Gillette nessa frequência no 607. Libera pela direita, táxi Alfa, vai passar para a Gillette. Está aguardando a América, gol no 607. Confirme a táxi que você vai liberar, senhor. Foxtrot. Na Foxtrot, gente. Então na Foxtrot, mantenha a Foxtrot, aguarde o American e após ingresso na retaguarda do mesmo, chama ingresso no Juliette ou no 607. Beleza, guarda na Foxtrot, passagem do América, após ingresso na Alfa e segue até a Juliette, pelo 607. Papatango Sierra Hotel Yankees, decolado ao 57, chama agora o controle de Salvador em 1-20-8, bom voo. 208, grato. Bom dia. Voo no 7-5, o vento 1-50 graus, 1-09, ajuste 1020, pouso autorizado na pista no 0, voo 1-7-5. Pouso na pista no 0, voo 1-7-5. Guardado. Já tem o Yankee, contato radar, sobre o nível 1-20, voo direto coral. Guardado, está se possível, matou o corredor, acerta o pés até o final da barra, depois prossegue para o 1-20. Vou direto coral. Certo, no 897, reduza para 1809, desça para 2000 pés e forme localizador, gol no 897. Sinalização para 180, 180, e informará no localizador, 202000 pés, 897. Gol 9085, desça para 3000 pés. 3000, 9085. No solo 58, libera a pista próxima, interseção à direita, mantenha a posição e na retaguarda do Boeing da Gol, agora na Alfa, livre ingresso, chame para ingresso, taxi Juliette, nesta frequência, gol no 705. Lembrando a pista, Boeing do Gol, chamará para ingresso Juliette, gol no 705. 5808, pronto, cópia. Brasília, aprovado 360, Aperzulu no 7, decola pistão no 0, curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa. Controle 1-20-8, transponder 5557, objeto 5808. Autorizado 360, com destino a Brasília, decolando a pistão no 0, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, interceptando a pistão no 7, controle 1-20-8, transponder 5557, 5808. Correto, 5808, portão 5, chame pushback acionamento. Cargo 6570, o senhor tem pouso autorizado na pista no 0, vento no 50 graus, 099, ajuste 1020, check 30. Baixado e travado, livre pouso, pista 10, ATSA cargo 6570. American 980, Juliet. Maintain position there, taxi Juliet, American 980. Maintain position, holding for the Juliet, American 980. Low power, 10-1-7-1, we're ready for taxi, you have 200 souls on board, 4 hours, Canadian Galeon. Bom, localizador, gol 905. É, descendo para 2000, vai apontar um estabilizador 9085. Controle de Salvador, bom dia, Sierra 9970, 107 condições, cruza 200 para 150, equipamento na margem. 9970, acende identificação, autorizado chegada a margem, desça para nível 050, ajustou o altímetro no 020, Bismarck. 050, mini-mini, Sierra 9970. Solar 01, no Olivra, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 6570. 360, nível de voo autorizado. Setor 10, em uso, primeira curva direita. Terceira saída da El, Leda, após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Cezuzu 16. 5564 no transponder, o controle opera em 120, decimal 8, azul 4069. Gente, autorizado então, Campinas nível 360, posição no 0, primeira curva direita, Sael, Leda, Bridge, Alfa Zulu 16, transponder 5564, controle em 120, decimal 8, azul 4069. Correto, 08, portão é a posição do fundo, estacionamento pushback. Depois será 4069. Nine 8 9 7, a pista livre, check trem, vento 150 com 10, pouso autorizado. Eu pouso na pista no 0, 8 9 7. Track Zero, Gotinha Track, Juliet, Menebron, to stand 1-1. American 980, continue taxi 811-811. Bruno 607, segue América, portão 9. Seguindo América, portão 09, Bruno 607. Bruno 7 no 5, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, Bruno 7 no 5. Flete aproximação, chame 2-186, bom pouso. 286, obrigado, até daqui a pouco. Torre de Salvador, bom dia, 9085 da Gol. No localizador ILS X-Ray, 10. 69 está o deporte externo no 89085. Vai passar visão, 9085. Ready to take off immediately? Yeah. Okay, then I have to maintain. 3171. I bem-vindo, Sola 05, libera a pista imediato, chame 121.9, Sola Olivra. Vamos levar aqui na Fox, já. Passa só um pouquinho, vamos levar 121.9, Olivra. Sola África 65, 67 na Alfa. E Salvador, aqui é o Gol 1804, posição 10, a gente está Gol para o Galeão. 121.9, autorização. Alfa, aquilo, pátio 3, né? 5-7-0. Avistou com 1210, 9085 da Gol. 3171, clear takeoff immediately, 150 degrees, 10 knots. 3171, taking off, 1-0. 9085 da aproximação, Airbus Orlando, formarei pista livre.

Climb track lab 340, fine handed leader. Fine turn header, direct to 340, 3171. Solo 05, solo 08, direito 21.9, solo livrar. 219, 905. Salvador, 9085 da Gol, entrou na sua escuta, bom dia. 9085, táxi via Alfa, reportando da Juliette, por gentileza. Táxi via Alfa, vai reportando da Juliette, o 9085. Departure, how do you receive a mode sinal? 03, 9. 3171, are you receiving our MOC transponder? Yes sir, I receive your transponder. Okay, can you please coordinate flight direct to bridge now, heading 230, to avoid some weather here? Na escuta. No sir, heading 230 to avoid weather. 9.9, solo para a direção. Tá, Marcos Tchalian, que bom dia. A intenção é levantamento de setor? Setor 9, até 5 milhas aguarde. Funcionamento por conta e risco. Afirmativa, era só o 737-767-300 que acionaram para 3, que interfere. Agora está livre no 05. Coordenação aqui, pessoal, leva para o táxi 508 da web. Chame 2186. 3153, desça para 2000 pés. Ajustou, tímido no 020, informe o localizador. 3153. 2000 pés, ajuste no 020, reporta no localizador. 3153. Vigia, mantém o 120, Serra Tanhaque. Gente, mantém o nível 120, Serra Tanhaque. Seven 171, flying head bridge. Okay, flying now, heading bridge, 2171. Mike Charlie, antes do voo local, Salvador, Salvador, para aero levantamento, 1000 pés de altitude, decolagem do ano 7, primeira curva esquerda, corredor forte inicialmente. Sobrevoo setor norte até 15 milhas, aguardando liberação do controle de Salvador para liberar o corredor forte e afastando o setor pretende. O transponder, aguarde o transponder, o controle 120.8, antes do cotejamento o voo é apenas aqui no setor da terminal? Afirmativa, então copio o transponder 0260, Mike Charlie, que coteja. A curva esquerda pode dar um certo. 02160, controle de ponte, controle de 2160. Correto, pato da mata, o PUB? Pato da mata, já acionado, tá com 03. 03 a bola para o táxi, chama 208, meio bom voo. Obrigado, todo mundo. Na reunião, 905, tá bom. Afirmativo, o 9085, manter a posição, aguardando instruções. Guardando, 9085. Estacionamento, chame táxi. Aqui é a linha que livre estacionamento, chame táxi. Ground, WebJet 5808, we're ready to taxi. We have 122, 122 people aboard in duration of 3 hours and 20 minutes of training. Complete the airport. Estabilizou no curso do localizador, está 3153. Flete aproximação, chame 2186, bom pouso. Corre, 2186, bom dia, até já. 320, complete, WebJet 5808. Ok, web 5808, taxi square has via India at the home point, contact tower 118.6, document 31020. 1020, taxi straight ahead and on India, contact tower 118.6, web 5808, thank you, good day. O 9085 após o bang da web, ingresso a Juliette, meia dúzia ao portão. Meia dúzia após o bang da web, o gol 9085. Liberal, bem-vindo, solo 104, olivar direita, 121.9, solo. Olivar 219. Sua voz do táxi, reporte para ingresso no 7. Vou coordenar com o controle. Power, WebJet 5808. 3153, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, continua, check trem. Autorizado, pouso, pista 10, trem checado, está 3153. WebJet 5808, maintain the road point 1810. Mike Chania aqui, entendido que após a decolagem o senhor quer cruzar o ponto médio do campo, confia? Faça um check rádio no equipamento, um check no equipamento rádio devido a uma intensidade muito baixa. Confere com o headset agora, cara. Mantém já a proa, já direto para a camaçaria, confia. Consciente. Após o mesmo, a gente coordena e refecha pronto para o ingresso no 7. Ali mantém. 55 milhas sudoeste de Salvador, mantenho nível 120, serviço radar terminado, chama agora controle de Elche, frequência 1201, no boa viagem. 201, graças a Deus, volta aí. Questionamento Azul 40-69. 406908 ao portão, 405 de solo, aeroporto para o táxi. Pronto. O Mike Charniang, tá pronto? Autorizado a decolagem pista 107, o vento 150 graus, 8 nós. Subirá a posição 08 provável do 43, ok? Já visualizou, será o 9970. Gente. Taxia Alfa Juliette 05 portal. Alfa Juliette 05 portal de estreita. 19, está autorizado por vá esquerda para o cruzamento do ponto médio no campo, mantendo a minha escuta. Autorizado o cruzamento do ponto médio do, da 10, Mike Alien. Mike Charlie Yankee cruzou o campo agora às 20, mantenha pro ideal, para destino, controle 120.8, bom voo. Obrigado, controle 120.8, Mike Charlie Yankee. Type 808, clear takeoff for 10, wind is now 150 degrees, 9 knots. 150.09 knots, clear takeoff for 10, 5 H. Quanto vou ler Salvador, Papá Romeu, Mike Charlian. Total 9990, acesse hotel. 9990, sendo identificação, autorizado chegada da Mari, desça para o nível 050, estou altímetro 020, vigilante. 050, 0 na margem. 102, Romeu Papai, 430. Afirmativo. O Azul 4069, atentando ao aeroporto da